Salvador, o UFI 596 está com 8-1 a bordo, autonomia 3 horas e 22, Alterna Galeão, pronto para o táxi. Galeão, confirma? Afirmo. Copiado, Web 589 autorizado Índia Alfa, até o ponto super piscina 0, ajuste no 011, chame pronto para o decolagem, ponto super da 10, 5896. Índia Alfa, chame 011, passará para 10, 5896. Web 5797 decolou 04, chame agora o controle 198, senhor, tenha um bom voo. 198, muito obrigado, bom domingo. Bom domingo. Salvador, bom dia, WebJet 5797. Web 5717, bom dia, contato radar na decolagem, só 340, saída da EL, pro Ed da EL da presente. 340 na da EL, pra guarda EL da presente, obrigado. Salvador Web 5896 está pronto para a ponte terra da 1-0. Web 5896 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 08 a 0 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão Web 5896. Web 6749, chame Recife, ONUS 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom dia, bom voo. 3325, 25, decimal 1, muito obrigado, muito bom dia, bom domingo, Web 6749. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5896, deu pulando, você escuta. Web 5896, bom dia, contato radar na decolagem, só 340, direto da Elba presente. Direto da Elba presente, Web 5896. 5808, por gentileza, 118, meia dúzia, senhor. Obrigado. Salvador, Web 5808. 5808, para Sierra Bravo, Golf Oscar, informação em curso, Foxtrot. Por gentileza, cheque seu rádio, a transmissão está vindo muito baixa, senhor. Chame quando pronto para a corpa 5808, eu tenho aprovado 340. E agora como recebe? Agora 5/5, você está pronto para a corpa? Pronto. Web 5808 autorizado para Sierra Bravo, Golf Oscar. Nível de voo 340 autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decolando a pistão no zero, primeira curva direita, subida gole, após gole, autorizado direto, elefa. Controle 119.8, aciona 5164, Web 5808. 340 para Goiânia. Decolada 10 direita, Gole, Elefa, após rota do plano de voo, Aperuíste 10. Controle 119-8, transponda 5164. Webjet 5808. 5164, protegimento correto, web 5808, somente seu plano, eu tenho como Elefa, após direto Zambia, após direto Dó, direto Dogna, após direto, não tenho Aperuíste 1. Portão 5, chamei pronto para o posicionamento 5808. Ciente, só para confirmar então, Zambi, Dogna, depois direto? Afirmo, Elefa, Zambi, Dogna, após direto. Ciente, obrigado, 5808, então Elefa, Zambi, Dogna, direto, 5808. Uno 7, chame em Recife, Uno 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom dia, bom domingo. 13325, confirma esse gosto, senhor? Uno 25, decimal 1. 251, muito obrigado, bom domingo aí, até a próxima. Abraço, Garcia. Um abraço, bom voo, cara. Valeu. na escuta do Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Alterna 1251 no bom voo, o Web 5896. 3325, 251, bom dia. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Romeu. Sim, senhor. Web 5808 na escuta. Na escuta. Web 5808, tem condições de prever quando vai pedir para o puxo, senhor? É, me dá um segundinho aí para confirmar aqui. Gente, eu tenho como o senhor está na posição 5, eu tenho um reboque do pátio 3 para o pátio principal. O puxo do senhor iria adentrar no pátio 3. Gostaria de saber até onde eu posso autorizar o reboque. Até... E... Sim, estou com... Tô consultando aqui, já te retorno. Ok. O solo é o 5808. Prossiga, senhor. Aproximadamente 5 minutos pro push. Excelente. O Whisky Juliette Romeu na escuta. Positivo, senhor. O Romeu tem condições. Confirme sua posição na faixa 3, Romeu. Estou alinhando aqui com... Muito bem, você tem condições, Romeu, de ingressar na parte principal em aproximadamente 4 minutos? Positivo, senhor. Gente, então agilizando o ingresso na parte principal até o portão 3 autorizado. Isso que o Juliette Romeu, mantendo tudo constante. Gente. Whisky Gillette Romeo, reboque finalizado, tem um bom dia. Ok, Romeo, obrigado, bom dia. Solo 5808. Prossiga, senhor. A aeronave que está do pátio 13 aqui, o pátio principal, já tem a posição dela? Ela já terminou o reboque, senhor. Ah, tá já, porque nós tivemos um probleminha aqui, mas vai atrasar mais em 5 minutinhos. Sem problema, chame pronto funcionamento 5808. E obrigado, chamar a condução. Salvador é o gol no 804, seguinte na informação, Fox está passando 225 para o 160. 804, bom dia, adicione identificação, desça 2000 pés, livre de restrições na chegada, bom, se ajuste 1012, reporte localizador. E aí, ADC para 2000 pés, autorizado a chegada ponto 1012, reportarei estabilizado no localizador, igual no 804.